Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A saúde da criança dá o mote para a realização, no próximo dia 3 de novembro, de um encontro sobre espaços e contextos de saúde. A organização é do Projeto Seixal Saudável, da Câmara do Seixal. Em estúdio tenho comigo Miriam Ferreira. Do que se vai falar neste encontro sobre a saúde da criança? Neste encontro sobre a saúde da criança, nós vamos abordar esta temática em diversos domínios e contextos, ou seja, designadamente a saúde da criança na escola, na prática desportiva, na proteção do ambiente, na literatura, na saúde em geral, enfim, entre outros aspectos. E qual é que é o objetivo? É pôr a comunidade do Seixal, os parceiros do projeto Seixal Saudável, a comunidade educativa, as associações, o movimento em geral, o movimento associativo em geral, a discutir estas questões e estas dimensões da promoção da saúde da criança. Estes espaços e contextos de saúde são, de facto, como o nome indica, espaços de partilha de conhecimentos, de troca de informação e de aprendizagem entre as diversas pessoas, porque o nosso objetivo é que a comunidade possa refletir sobre esta temática e pensar em conjunto de que forma é que nós podemos fazer mais e melhor pela saúde das nossas crianças no Conselho do Seixal. E o que é que tem sido feito no Seixal para promover a saúde da criança? No Seixal são muitas as atividades e os projetos que se realizam para promover a saúde da criança. Citaria talvez três exemplos, um deles à cabeça a prática desportiva. Como nós sabemos, o nosso Conselho tem um movimento associativo muito forte, tem uma prática desportiva muito generalizada e muito diversificada. Nós temos atividade física nas nossas escolas, do primeiro ciclo do ensino básico, asseguradas pela autarquia, e depois temos múltiplos projetos dirigidos às crianças. Porque o objetivo é, de facto, que os mais jovens comecem desde logo a praticar atividade física, porque sabemos que isso é bom para a sua saúde. Por outro lado, nós temos também um projeto muito interessante, que é o Rodinhas, que desenvolvemos em parceria com as Forças de Segurança do Conselho do Seixal. É o projeto de segurança rodoviária, que tem como objetivo promover hábitos de vida e de exercício da cidadania conducentes à, no fundo, à aplicação das regras de trânsito para que as crianças possam andar na estrada em segurança e possam também influenciar os seus pais nesse sentido. Depois temos um outro projeto no qual nós participamos de âmbito nacional, que é a Plataforma Nacional contra a Obesidade, e aí nós estamos a trabalhar nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico com o objetivo de promover uma alimentação saudável junto das crianças, mas também, de forma geral, estilos de vida saudáveis, porque para além da alimentação nós fazemos também a ponte com as questões da atividade física, que são fundamentais para que as crianças possam crescer de uma forma saudável. Sabe-se que a prática de exercício físico com regularidade é fundamental para manter uma vida saudável. As crianças que o façam no dia de hoje serão adultos saudáveis no futuro? Nós pensamos que, de facto, a prática da atividade física é fundamental. Porque as crianças desde cedo, elas estão inseridas num meio que promove estilos de vida saudáveis. Uma criança que comece desde cedo a praticar atividade física, possivelmente será um adulto que não terá hábitos relacionados com o consumo de tabaco ou consumo de drogas. Serão adultos que poderão ter uma maior atenção em relação às questões da alimentação, certamente procurarão ter uma alimentação mais saudável, e muitas vezes são crianças que no futuro desenvolvem prática desportiva até mais a sério, na perspectiva de que fazem um exercício físico ao longo da sua vida, não é? Porque quando as crianças começam por fazê-lo nesta fase da vida tão tenra, tão no início da sua vida, elas desenvolvem um gosto pela prática do exercício físico que depois as acompanha. E isso é fundamental para o seu desenvolvimento físico, mas também intelectual. Nós sabemos que as pessoas que fazem exercício físico, elas são mais bem dispostas, elas têm outra sensibilidade e outra vontade, muitas vezes, para encarar os problemas do dia-a-dia. E, de facto, também para além do desenvolvimento físico que têm. Estas e outras questões relacionadas com a saúde da criança vão ser discutidas no próximo dia 3 de novembro na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense. No próximo Seixal Saudável vamos falar sobre como prevenir o cancro da mama. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.